ao abordar o dilema da vida em sociedade em sua obra seminal O Mal-Estar na Cultura, originalmente das Unbehagen in der Kultur, Sigmund Freud empregou os termos cultura e civilização de forma fundamentalmente integrada, mas com nuances que iluminam a tensão específica à condição humana. Diferentemente das distinções sociológicas estritas, como as de Elias entre Kultur e Zivilisation, para Freud, a cultura, Kultur, é um conceito vasto e onicompreensivo. A cultura, em seu sentido freudiano, engloba o conjunto de todas as realizações e disposições que distinguem a vida humana do animal. Ela possui dois propósitos cruciais e indissociáveis. 1. Proteger os indivíduos contra o poder opressor da natureza. 2. Regular os relacionamentos mútuos entre os próprios seres humanos. É nesse segundo propósito que reside a essência da civilização, como o processo coercitivo e organizador da cultura. Se a cultura é o corpo de saberes, técnicas, arte, ciência e instituições que nos elevam acima do mero estado natural, a civilização é a força reguladora que permite a esses indivíduos, naturalmente pulsionais e agressivos, coexistirem em uma comunidade estável. A renúncia pulsional como fundamento. O cerne da análise freudiana é a ideia de que a civilização, o serviço da pulsão de vida, Eros, visa unir indivíduos em uma única unidade grande, a humanidade. Contudo, essa união é alcançada através de uma exigência radical, a renúncia pulsional. Para Freud, o ser humano é regido por duas forças primárias, Eros, pulsão de vida, que busca unir, e a pulsão de morte, Thanatos, que manifesta agressividade e destruição. Para que uma vida em comum seja viável, a civilização impõe limitações tanto à sexualidade, através da repressão, da monogamia ou da canalização da libido para fins não sexuais, como o trabalho, a sublimação, quanto, e mais crucialmente, à agressividade inata do indivíduo. O sujeito, inimigo natural da civilização em sua forma pura, é obrigado a internalizar essa agressão não descarregada, o mal-estar e o supereu cultural. Essa renúncia não é gratuita. O custo da segurança e da vida social regulamentada é o mal-estar, Unbehagen, um sentimento difuso de insatisfação, culpa e desconforto que assola o indivíduo civilizado. A agressividade, impedida de ser dirigida para fora, é introjetada, estabelecendo no interior da psique um agente específico de autocrítica, o supereu. O supereu, por sua vez, reflete os ideais e as critérios éticas da cultura, o supereu cultural, transformando a orientação reprimida em sentimento de culpa. É esse sentimento de culpa, em grande parte inconsciente e insaciável, o principal problema no desenvolvimento da civilização e a última fonte do mal-estar. O homem civilizado, em última análise, trocou uma parcela de sua felicidade pela segurança. Freud, portanto, vê a civilização como parte da cultura que, ao impor restrições aos instintos, gera a neurose na sociedade, mas que é, paradoxalmente, a única condição possível para a sobrevivência e o desenvolvimento de realizações humanas. A questão decisiva e fatal para a humanidade residir em saber se a evolução cultural conseguirá algum dia controlar as perturbações causadas pelas pulsões de agressão e autodestruição